Aí, rapaziada do Nordeste, o Guindaste vai fazer uma homenagem pra vocês, tá ligado? De Brasília pro Nordeste, esse som tem o zabumba, tem o triângulo. Luiz Gonzaga representava o baião. E o hip hop também vai representar a rapaziada do Nordeste. É nóis! Enrola, mete fogo e dá umas bola. Curte a meia hora e na sequência roda. Tudo tem seu preço, a primeira é de graça. O consumo aumentando e ele achando graça. A vida tem sentido, pelo menos para mim. Ele desandou, viciou, viciou. E foi assim que ele começou. Ele não tinha grana, ele queria mais. Correria, atividade, tamo junto, vamo atrás. Mas um dia a casa cai, sente aí essa pressão. Ele não imaginava o tamanho da confusão. Chegando na bocada, o enquadro da polícia. Vinha ele estourar a boca e os patrão revida. Sai voado firma que lá vem chumbo grosso. E o moleque cai no chão com a bala no pescoço. Sua mãe chora, ela não merece. Ajoelha no chão e faz uma prece. Pergunta por quê e a resposta tá aí. Queria ser vida louca. E foi assim. E ele acha massa, bota fogo na massa. E ele acha graça, bota fogo na massa. Pensa que não dá nada, bota fogo na massa. Mas um dia a casa cai. E ele acha massa, bota fogo na massa. E ele acha graça, bota fogo na massa. Pensa que não dá nada, bota fogo na massa. Mas um dia a casa cai. E